vou processar você por incitação de me fazer beber. Se eu estou sofrendo é por causa de você. Quanto mais eu vejo sua sorte, eu sofro. Chaco Tamuril, príncipe da sofrência. Costumo se os estados que não está comigo. Foi pra bebedeira juntos com os amigos. Eu posso confessar. Não tem coração que aguente não esse tal de vírus chamado solidão. Eu que não bebia, voltei a beber. Eu que não sofria, voltei a sofrer. Por causa de você. A dor é quando se apaixona por uma bandida. Faz de tudo e ela não quer largar da vida. E eu acabo na mesa de um bar. Processar você por incitação de me fazer beber. Se eu estou sofrendo é por causa de você. Quanto mais eu vejo sua sorte, eu sofro. Vou processar você por incitação de me fazer beber. Se eu estou sofrendo é por causa de você. Quanto mais eu vejo sua sorte, eu sofro. Parceiro, Ramon Costa, Cavaleiros do Forró. Deixa comigo, Tanuri, ô trem. Segura, portal tua voz. Eu que não bebia, voltei a beber. Eu que não sofria, voltei a sofrer. Por causa de você. A dor é quando se apaixona por uma bandida. Faz de tudo e ela não quer largar da vida. E eu acabo na mesa de um bar. Vou processar você por incitação de me fazer beber. Se hoje estou sofrendo é por causa de você. Quanto mais eu vejo sua foto eu sofro. Vou processar você por incitação de me fazer beber. Se hoje estou sofrendo é por causa de você. Quanto mais eu vejo sua foto, eu sofro. Vou processar você. Oi. Por incitação de me fazer beber. Se eu estou sofrendo é por causa de você. Quanto mais eu vejo sua foto, eu sofro. Vou processar você. Por incitação de me fazer beber. Eu estou sofrendo é por causa de você. Quanto mais eu vejo sua sorte, eu sofro. Hey.